Desde bem cedo na história do cristianismo, nas igrejas do Oriente e do Ocidente, os cristãos buscaram representar artisticamente cenas bíblicas ou personagens exemplares no seguimento do Senhor. A arte cristã nasceu como simples ornamento, especialmente nos túmulos, como nas catacumbas de Roma e nos templos, mas rapidamente se tornou uma eficiente forma de contemplação e transmissão da mensagem de Deus. As representações artísticas, pinturas, arquiteturas, esculturas, vitrais, ajudaram tanto as pessoas que não sabiam ler, quanto os mais cultos, místicos cristãos, a meditarem sobre os mistérios sagrados. A arte católica oriental privilegiou as pinturas para exprimir artisticamente a fé. No Oriente, os quadros inspirados em temas cristãos são chamados de ícones. Alguns deles se tornaram tão importantes e amados pelos fiéis que passaram a receber grande veneração, não porque tenham algum poder miraculoso, mas porque provocam contemplação, alimentando a mística e a oração. Um deles, em estilo bizantino, conhecido na Igreja Ortodoxa como o ícone da Virgem da Paixão, chegou até nós há muitos séculos e recebeu o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Desde que começaram a representar os santos e santas por meio da arte, com liberdade e retidão, os cristãos nunca pretenderam torná-los objetos de adoração. Sabemos, com efeito, que só a Deus devemos adorar. Uma pintura ou uma escultura serve para nos recordar caminhos possíveis de santidade radicalmente vividos por essas pessoas. No Primeiro Testamento da Bíblia, dois querubins estendiam suas asas sobre a Arca da Aliança para lembrar ao povo que, de um lado, Deus sempre o guarda, e de outro, Ele quer que seu povo sempre guarde seus mandamentos. O mesmo acontece com as imagens dos santos. Lembram-nos que eles serviram a Deus da melhor forma que podiam, e agora, estando junto dele, intercedem por nós, para que também os sirvamos e com Ele vivamos eternamente. Ademais, a imagem viva do Deus invisível já esteve entre nós, andando por nossos caminhos. Jesus de Nazaré, Ele, só Ele, revelou plenamente a face de Deus. A imagem de um santo nos recorda a santidade de Deus, de quem somos imagem e semelhança e que nos chama a ser santos. O que nos lembra, então, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, presente em tantos lares católicos? O quadro representa Maria, um semblante sereno, mas sério, tendo ao colo o menino Jesus, que segura com as duas mãos o polegar da mãe, enquanto uma das sandálias está caindo de seus pés. Nas laterais superiores, vêem-se dois anjos que seguram cinco instrumentos que fizeram parte da paixão de Jesus: cruz, cravos, vara com esponja, cálice e lança. Sobre cada figura do ícone aparecem letras gregas, que são a abreviatura de denominações referentes a eles. Jesus Cristo, Mãe de Deus, Arcanjo Miguel e Arcanjo Gabriel. A imagem sugere que Jesus, um pouco assustado, correu para os braços de sua mãe, agarrando-se a ela, que toma as mãozinhas de seu menino e o socorre. Isso nos recorda que Maria esteve junto de seu filho amado até o fim. Na cruz, Ele a entregou a todos nós, seus discípulos, dizendo: Minha filha, meu filho, eis aí a tua mãe. Por isso, também nós podemos buscar em seu colo materno o socorro seguro nas horas difíceis de nossa vida. O olhar de Maria é grandioso e nos mira ternamente. Esse e muitos outros detalhes da pintura nos lembram que, em meio a todo sofrimento, devemos manter a confiança na misericórdia de Deus, contemplando a beleza do mistério de nossa redenção em Cristo. Não sabemos ao certo a origem desse ícone. Narra uma tradição que essa belíssima pintura reproduz um antigo quadro pintado por São Lucas, o evangelista, retratando a própria Virgem Maria. Um comerciante a teria roubado de uma capela da ilha de Creta, levando-a para Roma. Após sua morte, o ícone foi doado à igreja de São Mateus naquela cidade. Por muitos anos ele permaneceu com os padres agostinianos e depois passou para os redentoristas que difundiram essa devoção pelo mundo. Devoção é saber dar valor a tudo aquilo que nos ajuda a chegar mais perto de Deus. A perpétua misericórdia de Deus pode ser contemplada através do terno olhar de Maria, que sempre nos remete a seu Filho amado quando a ela clamamos por socorro. A expansão dessa devoção se dá particularmente pela multiplicação dos ícones que a representam, bem como pela novena perpétua em todas as quartas-feiras, que se costuma fazer nas igrejas dedicadas a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eterna Mãe de Jesus e Nossa, ó Senhora do Perpétuo Socorro, vê por quantas aflições passam teus filhos e filhas hoje. Tanta exploração, consumismo, desemprego, violência, gente sem casa, sem terra e até sem pátria, que arrisca a vida ao migrar, culturas desrespeitadas, direitos negados, doenças, banalização da vida, perda do sentido de viver, crianças jogadas pelo chão das cidades. Tudo isso impõe pesadas cruzes sobre as pessoas, principalmente as mais pobres. Vem em socorro deste mundo, ó Mãe querida. Apresenta nossos apelos a teu Filho Jesus e dá-nos sempre a tua mão, pois, agarrados a ti, nos sentimos seguros. Amém.